da paixão, como fado a Deus se deu. Na sua voz a emoção, no poema e na paixão, como fado a Deus se deu. Seu cantar e volte do céu.